represa, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Sendo Zé, adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Sertão, vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.